bala, eu não quero andar. Eu não quero ter buchicho pra me preocupar. Pra não ter complicação, começou, resolve. Malandrão dança bonito, só na ponta da glock. Cê não pode, não se envolve, corre, foge. Quem pode, não foge, se envolve, resolve. Cê é forte, tão prof, se move, tem sorte, sem corte. Não estica o chiclete, resolve, pois prof. Talvez essa cena te livre da morte. Tem uma pá de malucão que tá de cara no abismo. Nem me olha, sangue bom, tá preocupado comigo. Cê passei em carro forte, onde eu durmo tranquilo. Tá suave, paciente, pode crer que é aquilo. Racha a cara, agora para, fica ou rala. Quem cola, dispara, só rala na bala. É o cara, então rala, cê para, então para. Sem bala, ou engata esse cão e dispara na cara. Quem sabe a polícia te enche de bala. Quem um dia já foi, não voltou nunca mais. Quem procura sempre acha, todo mundo é capaz. Pra viver por aqui, tem que ter algo mais. Vacilou, diga adeus, hoje descansa em paz. Quem um dia já foi, não voltou nunca mais. Quem procura sempre acha, todo mundo é capaz. Pra viver por aqui, tem que ter algo mais. Vacilou, diga adeus, hoje descansa em paz. Complicação tô de montão, tô muito esperto com isso. Mas escapar da traição, cê tá ligado, é difícil. Foi encontrado mais um corpo no caixote de lixo. O filho chora, a mãe só vê, às vezes no sacrifício. Quebra o osso, só caroço, de pipoco, pescoço. Sufoco, só calibre grosso, no coco, cê é pouco. Reboco no corpo, um estouro, um belo disparo no osso do coco. Se não tira a vida, te torna um louco. Cê pode crer que eu tô na fita, lado a lado eu não tremo. Se eu tô correndo pelo certo, eu levo isso ao extremo. Quem vê de fora, bate boca, eu ofereço veneno. Crocodilagem hoje em dia torna um homem pequeno. A firma é forte, só quem pode estar correndo comigo. Quem anda certo 100% nunca corre perigo. Problema grave lá quem acha, mas eu vivo tranquilo. Sou double X da baixada do Glicério e do Free. Quem um dia já foi, não voltou nunca mais. Quem procura sempre acha, todo mundo é capaz. Pra viver por aqui tem que ter algo mais. Vacilou, diga adeus, hoje descansa em paz. Quem um dia já foi, não voltou nunca mais. Quem procura sempre acha, todo mundo é capaz. Pra viver por aqui tem que ter algo mais. Vacilou, diga adeus, hoje descansa em paz. Espinheta numa moto, tô carinho de quadrado. Covardia fala alto, acabou com a baixada. Hoje em dia já nem sei quem é quem na quebrada. Mesmo assim tô aqui, representa baixar. Dois pilantra numa moto, tô carinho de quadrado. Covardia fala alto, acabou com a baixada. Hoje em dia já nem sei quem é quem na quebrada. Mesmo assim tô aqui, representa baixada. Quem um dia já foi, não voltou nunca mais. Quem procura sempre acha, todo mundo é capaz. Pra viver por aqui tem que ter algo mais.